ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até as 14 horas de hoje, aqui na Pássaro da LFM, sempre com a sua participação pelo 991248325 ou 99204-2222. Tô recebendo agora o Érico Queiroz Júnior, diretor do Departamento de Obras e Urbanismo, né? Aqui de Guarnésia Júnior, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Programa Expresso, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Sempre é um prazer estar aqui na rádio, né? Eu e agora assumindo um novo trabalho, né? O encargo, né? Um novo encargo. Mas tudo bem, tá legal, tá tudo bem, graças a Deus. Que missão é essa que você assume a partir de agora? É uma missão tranquila quanto era lá no Procon? É um desafio ainda maior. O Procon já era sobrecarregado por ser o único, né, a atender. Mas a obra você mexe com o município, no PROCON também, mas a obra é mais desgastante, sem dúvida nenhuma, por conta da situação, né, que a gente encontra, questão de servidores, né, o número de servidores não é o suficiente. Quantos servidores? Por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho no nosso departamento, são 65 servidores, sendo que 21 são contratados. E esses contratos, um vence agora em fevereiro, depois vence em junho, julho, vai até setembro, vai vencendo esse contrato. Então dá em torno aí de 35, 36% de contratados. É uma coisa, isso, mas já faltando. Desses 65, eu tenho 6 que estão ou de licença ou estão afastados. Tem 3 que são guardas que estão lotados. Em outros departamentos, mas a despesa é no meu departamento, por incrível que pareça. Tem guarda no setor de esporte, que está lotado em obras, para pagamento, não para serviço. Então são coisas que a gente está realmente revendo isso aí, né? Analisando cada situação. Mas precisa mais gente, porque é pouco. Para todos nós entendermos, o que é esse departamento de obras? Pois é, obras e urbanismo. É porque o pessoal acho que não entende muito, né? Existe o departamento de obras e urbanismo, que nesse caso sou eu, e tem também o departamento do meio ambiente, que é a questão de estradas rurais, né? O pessoal às vezes confunde, minha estrada tá precisando de cascalho lá e tal, aí já não é afeto o meu departamento, não, aí já é... E tem perguntas, inclusive, a respeito das pessoas, hoje na hora que eu anunciei você, o pessoal já fala pro mundo pra dar jeito aqui nas estradas rurais, aqui, precisa de cascalho, já não é então o seu departamento. Não, eu posso até anotar aqui e passar pro Marcos Basílio, que é o diretor do departamento de meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Você já percebeu que nós andamos aí, você viu que eu ando com um caderninho e vou anotando, até para não perder, né, o time. Mas tudo bem. Que é o meu departamento? Meu departamento é de obras, né, e urbanismo. Que é o urbanismo? Urbanismo é entre as praças da cidade, todas as praças, que é em torno, entre as grandes e as pequenas, em torno de 22 praças, mais ou menos. Todo o reparo nas vias públicas, né? Já vi aqui no teu computador que já tem uma reclamação. Pois é, então, também afeta, Mefil, que tá as águas pluviais que estão com problema, então, existem vários locais com poças de águas que a gente tem que fazer essa drenagem através da água pluvial. As galerias que estão entupidas, muitas galerias entupidas, mas é bastante mesmo. O pessoal reclama, já bastante. Pois tempo. Mas aí que tá, o pessoal reclama, mas a gente precisa fazer uma análise. Por que desse entupimento? Pois é uma coisa que, bom, primeiro é que eu estou revendo toda a legislação que diz respeito ao meu departamento, ou seja, por exemplo, construção, seja ela reforma ou construção nova, tapumes. Por quê? Porque a areia, o pedrisco, a pedra, cai tudo na enxurrada que vai entupir a galeria. Aí a pessoa reclamou, mas está inundando a minha rua aqui. Mas de quem é a culpa? A culpa não é da prefeitura, na realidade. A culpa é do pessoal que deixou, às vezes até entulho. Lembrando que o entulho tem que ser tirado por caçamba. Limpeza de quintal é uma coisa, que é obrigação nossa também. Coleta de lixo, questão do meu... tudo do seu departamento. Você falou agora a questão dos tapumes. Vai ser obrigatório em Guaranés, então? Não. Toda e qualquer construção? Já é. Já é, mas ninguém faz isso. Pois é, então. Você vai fiscalizar isso? É, com certeza. Vai ter alguém, então, que você vai ter que colocar É o seguinte. Eu estou lá para isso. Eu estou ganhando para isso, essa função minha. Então, eu vou cobrar realmente. O pessoal vai, né, cair batendo em cima de mim, propagou tanto a questão da humanização, mas isso é humanização. Se você deixa escorrer seu entulho, a sua areia, entope o bueiro lá embaixo, você vai prejudicar o seu vizinho mais embaixo. Eu vou fazer valer o direito, sim, da lei. Isso aí não pode ter certeza. Passeios, por exemplo. Conhecer. Exatamente. Tá na lei também? Você tocou num ponto. Tá na lei orgânica. Não é lei complementar, não. Mas lei, ninguém respeita lei complementar, não. Nunca seria uma lei ordinária. Ninguém respeitou isso. Você vai ser o cara que vai chegar e vai fazer respeitar. Pois é, a obrigação minha é essa. Eu vou valer desse direito de realmente cobrar. Vai ser uma medida. Legal, o pessoal vai gostar, muitos vão gostar e muitos não vão gostar, mas infelizmente está na lei orgânica, não é uma legislação comum que seja uma lei ordinária, é lei orgânica é a constituição do município, e por que não fazer? E é obrigatoriedade, e digo mais, além de fazer o passeio, e lá fala até muro, em Guaxupé, até nós já tivemos Guaxupé, aqui vai aqui meu abraço pro secretário de Guaxupé, que abriu as portas pra gente, e lá passou muita experiência, que já é secretário, pra gente, deixou à disposição departamentos, se a gente quiser. Porque eu sou assim, eu não tenho vaidade nenhuma, nunca fui vaidoso. Então, o que tiver de bom, eu quero trazer para Guaranés, assim, quero seguir esse exemplo, seja de Guaxupé, seja de Acebu, Monte Santo, ou de São Paulo, sei lá. Seria até você utopia. Vê bons exemplos. Desde que Guaranés, né, tenha condição de comportar. Aquela melhoria, sem dúvida nenhuma. Não tem vergonha nenhuma de copiar as coisas que foram boas. Mas aí você vai obrigar lá o contribuinte guaranesiano a fazer passeio e a rua na frente deles esburacada. E aí, como é que fica a situação? Não sou eu que vou obrigar, não. É a lei orgânica. Eu vou fazer cumprir como diretor do departamento. Tá? Aí não é o prefeito que está exigindo, não. Sou eu como diretor do departamento, que é a obrigação minha, e eu tenho que valer. Não digo poder, mas dessa obrigação minha como diretor do departamento. Mas lá o Zé, lá ele está pouco importando com a lei orgânica do município. Ele vai falar assim, o Júnior veio cá, me obrigou a fazer o passeio aqui, eu venho aqui tapar esse buraco na porta da minha casa. Não, eu te respondo com tranquilidade isso. Por isso que eu estou fazendo uma limpeza nos próprios do município. Tudo que é local que o município tem, que está... né, uma situação assim complicada, primeiro eu estou fazendo a lição de casa, limpando o meu para depois cobrar do pessoal, com certeza eu vou fazer isso. E se eu for exigir o passeio na frente de uma rua que está esburacada, primeiro eu vou consertar a rua, depois chega lá, ó, a tua rua está bonitinha, agora você vai fazer a sua parte, estou fazendo a minha, você faz a sua sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos para as fotos, vamos aqui lá. Que infelizmente os ouvintes não vão poder ver as fotos, mas a gente recebeu primeiro essa foto aqui, que é Antônio Cláudio, da rua Francisco Monteiro Dias, você já viu a foto aqui. Antônio Cláudio, na rua Francisco Monteiro Dias, em frente ao número 930, abriu um buraco no meio da rua e está muito perigoso. A prefeitura veio e colocou uma placa de impedimento em cima deste buraco. Os carros, para desviar, têm que passar dentro de uma vala que se abriu pela chuva, que também piorou muito. Entendo que a prefeitura tem que esperar as chuvas passar para consertar. O meu pedido é interditar pelo menos esse quarteirão, ela fala aqui, pois passa muitos ônibus e é uma rua muito movimentada e de mão única. Por favor, pergunte isso para o Júnior. Não foi só essa ouvinte que perguntou, não, Júnior. Vários, acho que três ouvintes fizeram esse mesmo questionamento em relação a essa rua Francisco Monteiro Dias, número 930, na altura do número 930. E aí, Júnior, a prefeitura já esteve lá, você viu aqui, colocaram um uma placa lá de impedido, né? Tá, tá bem. Então vamos lá a resposta. Bom, todo mundo sabe, isso é público e notório, que nós assumimos há 21 dias. Tá. O orçamento foi aberto no dia 12 e a gente só pode fazer despesas depois de um certo processo. Primeiro, abertura do orçamento, ver se tem ou não licitação, seja para compra de massa asfáltica, seja. Bom, lajota nós temos, se for o caso de lajota, nós já temos até lajota, uma quantidade de lajota pronta. Acredito que lá seja asfalto, pelo que eu estou vendo aí, é asfalto. Tá. É asfalto. Bom, impedimento tem que ter realmente, para que não haja acidente. Já estou assumindo de público aqui o meu comprometimento de passar nessa rua, nesse. Na altura desses números e claro também que eu tenho que providenciar o material para fazer a reposição, né, do local e primeiro eu tenho que ver se eu já tenho licitado tal, não sei o quê, porque você bem conhece, existe uma burocracia para você chegar na compra do material e na efetivação do serviço, da realização do serviço. Então eu tenho que tomar as precauções devidas para que amanhã depois você não faça um gasto que depois você não tenha cobertura de ou financeira ou até de. Mas o seu orçamentário é bem alto, né? Muito. Pois nós já conversamos anteriormente, o meu orçamento é um dos menores, sendo obras, é um dos menores do orçamento do município. Ainda conto com isso também. Mas esse. Júnior, aqui, tem como interditar a rua, ela está perguntando aqui, a rua Francisco Monteiro Dias, na altura ali do número 930. Dá para interditar a rua? Não, pois só interditaram aquele trecho que está esse problema. Tá. Aí tem um buraco, né? Pelas fotos aqui, e do lado desse buraco, por a chuva levou o asfalto embora. Pois eu já estou providenciando a compra da massa asfáltica, mesmo porque eu já te falei que tem um problema na frente da minha casa. E não é dessa administração, anteriormente, né? Mas tem que falar daqui para frente, que eu também tenho que consertar lá. Mas eu vou olhar, com certeza, já anotei aqui no meu caderninho e eu vou passar pessoalmente para verificar quais são as possibilidades de mais, o mais urgente possível, a gente reparar. Não é só esse local, é claro que tem outros mais pontos da cidade. Exatamente. Mas a gente vai ver os essenciais. Tem os emergenciais, né? E os essenciais. Essenciais é aquilo que você não pode deixar de fazer, porque pode aí acontecer algum acidente ou coisa parecida. Gostaria de saber o que será feito com o pátio da prefeitura. É o departamento dele, pois está cheio de mato, proliferando dengue. Aqui em casa, meu esposo e minha filha está com dengue pela segunda vez. O que adianta cuidarmos dos nossos quintais e o pátio nessa sujeira? Carros batidos, encostados. Desculpe o desabafo, mas dengue é coisa séria. Não, talvez eu não tenha bem essa informação, não. A questão é a seguinte: o pátio municipal está sendo transferido lá para o pátio do matadouro, que o pessoal chama. Nós já fizemos iniciamos uma grande limpeza lá. Estava muito cheio de coisas inservíveis lá, jogado no pátio, lá embaixo também. Nós estamos limpando lá, providenciando as garagens para os veículos, que aqui em cima o veículo fica a céu aberto. E esse pátio, a semana que vem, nós já começamos a fazer, mas eu tinha um maquinista de uma retro, que é o que faz a remoção desses objetos pesados, que estava de férias. E o outro teve aí um afastamento por conta do falecimento do pai. Então nós ficamos sem dois maquinistas, que eu só tenho dois maquinistas. Tem duas retas e dois maquinistas. Mas uma estava parada por conta das férias. E o outro teve uma licença de 5 dias aí, nós paramos um pouco essa limpeza. Vamos retornar agora segunda. Já está conversado com os encarregados que realmente farão a remoção do pátio lá para baixo. Aqui em cima não vai ter mais pátio. Acabou o pátio aqui de cima. Patrícia Vieira, rua Lucas Alves da Silva, mais conhecido como a rua da Igrejinha de Santos Reis, não tem bueiros. E quando chove, a água fica parada na rua. Pergunta aí pro Júnior o que pode fazer, né? O que pode ser feito para solucionar esse problema. Patrícia Vieira, que está perguntando, o Júnior está anotando aqui, então deixa eu repetir. Rua Lucas Alves da Silva. É o número 289, não? Ela não colocou o número aqui, não, Júnior. Tá. Bom, eu já estive nessa rua, se é que eu estou pensando acima da Igrejinha dos Santos Reis, eu já estive lá. Realmente tem uma bacia, né, de água lá, por conta de que uma depressão na rua e não foi feito a canalização na água pluvial. É o seguinte, não tem só esse local, é vários locais que estão nessa condição. A água não escoa. Por que não escoa? Porque não foi feito galeria para água pluvial. Nós estamos catalogando todos esses pedaços de rua, que na realidade é um pedaço da rua só, que com a depressão a água acumula. E nós vamos, dentro do possível, a cada possibilidade, a gente vai fazer novamente a galeria para que caia. Assim, uma galeria para captar essa água que está paralisada, para cair realmente na galeria principal. Isso. Deixa eu ver mais aqui. Já faz mais de 2 anos que a ponte da rua Marechal Deodoro, né? Você tem algum projeto para arrumar aquela rua ali? Na verdade, não sei se faz 2 anos, não. Não, pois é. Desde o ano passado, não, pessoa tá problema. Mais de um ano faz. Em agosto ficou paralisado totalmente. Isso, né? Na realidade não faz 2 anos, não. Faz mais de um ano, mas não faz 2 anos. Já foi lá com o engenheiro Thiago, já fizemos uma análise do local. Nós temos 6 longarinas lá de ferro para a ponte, mas não é o ideal. Nós já verificamos isso, o engenheiro já deu um parecer sobre a confecção dessa ponte, seria com aqueles tubulões mesmo. Eu preciso arranjar recursos para fazer isso, porque é aquilo que nós já comentamos, meu recurso é escasso. Então, se eu gastar o recurso só com essa ponte, aí vai ficar sem eu fazer as galerias, sem eu fazer o reparo do asfalto, etc, etc. Então, eu tenho que ter consciência do que realmente eu posso fazer dentro deste ano, o que está orçado e o que eu vou conseguir de orçamento para suplementar esse orçamento meu. Mas a ponte, então, não é uma prioridade. Não seria uma prioridade. Assim, é uma necessidade. Mas eu preciso de recurso. Se faz mais de 2 anos ou 2 meses. Então, aí é o seguinte: eu preciso ver o que eu posso realmente socorrer neste momento. Se essa for realmente a maior necessidade, mas eu vou deixar de fazer o restante. Então, essas águas empoçadas, essas ruas que estão esburacadas, porque eu tenho orçamento, eu tenho que trabalhar com esse orçamento, eu não tenho como fugir disso. A próxima pergunta aqui, por favor, mostra para o Júnior aí, para ele tomar providências. Rua Alfredo de Carvalho, no começo do Jardim Renovação. Júnior, entulhos e mais entulhos, sujeira, eu não sei se aqui é entulho de construção, mas me parece que tem também entulho de construção. Muito lixo ali na rua Alfredo de Carvalho, no começo do Jardim Renovação. Não falo o número, não falo o número, Júnior. É responsabilidade do seu departamento também, Júnior, essa questão? Perfeito, e aí? Perfeito. Não é só lá. Então, vamos lá. Tem vários pontos. Pois eu até se tivesse trazido para o pendrive, você veria a situação que nós já catalogamos. Nós já iniciamos uma verificação. Bom, explico. O porquê desses entulhos jogados? Não é a prefeitura que joga esses entulhos na rua, né? A prefeitura colhe. E, aliás, entulhos não. Nós colhemos limpezas de quintais. Deixar bem claro isso. Existe uma lei, que é a lei da caçamba. Construção, resto de construção, é obrigatório o aluguel da caçamba, fica bem claro isso. Não adianta o pessoal colocar entulho e depois jogar uns matos por cima, que a prefeitura não vai tirar entulho, não. Vamos deixar bem claro isso aí. É lei, eu tenho que seguir a lei. E vale para todo mundo, né? E vale para todo mundo, E não vai tirar pro fulano e deixar do Beltrano, não. É para todos, para todos. A lei da caçamba é para todo mundo. Agora, o pessoal joga até no rio. Está fazendo agora, você já percebeu que está fazendo a limpeza nos 2 córregos, do Brito e no do Escorrega. O que já achou lá, inclusive, é vaso jogado lá. Então a pessoa deu descarga, o vaso foi junto, não é possível. Tem de tudo, sofá, tem de tudo. Lá, né? Pneu, sofá, pedaço de cano de todo tipo, plástico. Então, a população também tem que fazer a parte dela. A limpeza nós vamos fazer, não vamos retirar entulho. Tá, Júnior, mas num caso como esse aqui, que é um terreno, é um lote ali, tá. O proprietário talvez nem saiba dessa sujeira, alguém foi lá e jogou então, lá. E aí? Não, vamos como lá. É que fica? Ah, pois a é. A prefeitura vai lá e vai limpar ou vai acionar o dono do terreno? Já estive reunido com o Natal, que é o secretário de gabinete, para a gente regularizar a questão da limpeza dos lotes abandonados aí. Tá. O que acontece? Hoje, muitos, já ouvi falar, não chegou isso pessoalmente a mim não, mas o pessoal fala, mas o lote é meu, mas não foi eu que joguei o entulho lá. Bom, nós vamos notificar o front do lote. Então, a pessoa vai ter que cuidar do lote dela. Porque eu te faço a seguinte pergunta, se você tem um terreno, o terreno está lá, abandonado, tá não sei o quê. Mas se alguém invade o seu terreno para fazer uma construção, você vai tomar providência. É a mesma forma que você vai ter que fazer com entulho, se o pessoal estiver jogando entulho lá. Você tem que cuidar do que é seu. Agora, se não cuidar, nós vamos regulamentar que a prefeitura vai tomar as providências e depois vai cobrar da pessoa, com certeza. Vai acontecer isso, se então, Deus quiser. Pode esperar. Não, pode esperar. Vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente continua com esse bate-papo aqui com o Érico Queiroz Júnior, que é o diretor de obras e urbanismo aqui da cidade de Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo o programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até às 14 horas. Ainda vou conversar com o pessoal do grupo de teatro do Centro Cultural Dona Rosa, né, de Guaxupé, daqui a pouquinho, falando sobre a peça que será apresentada amanhã no Centro Cultural aqui de Guaranésia, A Bailarina e o Soldadinho de Chumbo. Tudo tranquilo lá no Centro Cultural, né, Júnior? Dá pra peça transcorrer normalmente ou tem algum problema lá? Acho que sim. Acho que sim. É preocupante, você acha que sim, mas afeta o diretor da cultura. Tem que esperar o Paulo Marcos. Paulo então. Marcos vir aqui, sem dúvida. Ô Júnior, a grande maioria das pessoas, quando eu divulguei seu nome no Facebook ou no grupo do programa lá no WhatsApp, a maioria absoluta elogiou. Mas algumas pessoas também questionaram, mas o Júnior para diretor de obras, não duvido da competência dele, mas ele não é engenheiro, como é que ele está no departamento de obras? O que ele entende do departamento para assumir esse cargo? Bom, como é que você responde a essas críticas? Perfeito, não, para mim não é crítica não, isso aí para mim tem uma elogia. Explico, primeiro eu construí minha casa, eu e Deus, sozinho, não tinha nem servente, e à noite. Não era de dia, não. Fazia colocar a postinha lá. Isso é público e notório em Guaranésia. Quem conhece minha vida sabe que eu construí a minha casa. E nunca fui pedreiro, tá? Sem ser pedreiro, eu construí a minha casa. E tá lá, graças a Deus, tá em pé lá, tranquilo. Assim, além disso, tá lá o escritório do meu menino também, né? Que é elogiado aí até fora. Já teve gente até... De São Paulo tirando fotografia, achou muito bonito, não sei o quê. Não é orgulho, não, que eu não sou orgulhoso. Mas eu fico satisfeito com isso. Segundo, eu tenho uma equipe de engenheiros ótima. Doutor Álvaro de Freitas, a Flávia, doutora Flávia e o doutor Tiago. Além disso, eu já estive na MOG por duas vezes nesse curto espaço de tempo. A MOG dá para nós uma assistência em engenharia e arquitetura. As portas estão abertas, eu conheço demais o Isaac, estou conhecendo mais a fundo agora o Itamar, que eu não tinha tanta convivência, tem o Sul Luiz lá. Então, qualquer dúvida que eu tiver, eu recorro à MOG. Inclusive o pessoal está aí falando que tem loteamento, que está por ser aprovada há 6 meses, que não foi aprovado, aquela coisa toda. Eu vou ter a maior tranquilidade em acreditar nesses engenheiros que estão lá, me servindo no departamento, e além do que, eu tenho a MOG para me dar uma cobertura. Então eu não preciso ser engenheiro para que as coisas aconteçam de forma técnica. porque na prática eu conheço, e muito, e desafio qualquer pedreiro a rebocar uma parede comigo. Chapisco, massa grossa, reboco e massa fina. Tá. Ah, de pedreiro, só chamar o João então. Não é essa a minha função lá, mas eu conheço, então eu sabendo fazer, eu vou saber cobrar. Que não é só isso, claro, o departamento não é rebocar a parede, claro, tem tudo. Mas eu conheço, eu faço instalação de esgoto, eu sei o caimento de esgoto, eu faço instalação de hidráulica, faço instalação elétrica. Então, na minha vida, eu reformei a casa do meu pai, eu fiz a minha casa sozinho, toda a instalação da minha casa eu que fiz, tanto água, esgoto. Então, essas construções que hão de vir aí nesse próximo governo do Laércio, você vai fiscalizar pessoalmente todos? Também. Porque é uma das funções do departamento. Do departamento, não seria a minha função. Minha função, claro, na realidade, mas é... Mas você vai ter de olho. Então eu tenho esses três engenheiros, que eu já te dei o nome, e tenho mais três encarregados, que é o Luciano, que é o meu braço direito, o Alexandre, que é meu braço esquerdo, e o Daniel, que é meu pescoço. É assim que eu determino. Pois é, então esses... realmente vão fazer fiscalização, correr atrás, né, do que for necessário. A minha função é mais ficar dentro do departamento. Eu não estou tendo tempo de ficar quase lá dentro, por quê? Por conta desses esse trabalho que já estavam sendo realizado, essas construções, verificação desses convênios, esse fechamento desses convênios, então está tomando um tempo imenso nosso, tá? Mas também vou fazer fiscalização, isso não resta a menor dúvida. Então. Tá, mas o prefeito está lá isso, próximo de inaugurar uma obra. Aí o Júnior vai lá ver um erro na obra. Não, aí, não, como é que você vai agir nesse ponto? Não, assim, nós combinamos lá no departamento. Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal. Toda sexta-feira, às 10 horas, reúne todo o departamento administrativo. Isso já é norma nossa, começou ontem. Nós vamos antecipar para que não aconteça erro. Vai ter? Vai. Porque mexer com construtora é um negócio complicadíssimo, muito complicado. Isso eu já tinha uma visão, porque vai fazer 27 anos que eu estou na prefeitura. Então, o pessoal aí que está meio temeroso, como é que o Júnior vai tocar isso, pode ter certeza. Claro que eu não sou unanimidade e nem gostaria de ser. Eu tinha um amigo que falava que toda unanimidade é burra. Então, nem Jesus Cristo teve unanimidade, quanto mais tadinho do Júnior querer ter essa unanimidade. Mas, tá, nós vamos tentar antecipar a tudo. Claro que nem tudo é possível, mas a gente vai correr atrás sim e não deixar que coisas aconteçam, seja telhados que estão aí com vazamentos, paredes, né, deteriorados e assim por diante, mas vamos tocar o barco daqui para frente. Primeiramente, quero parabenizar o Júnior, porque capacidade sabemos que ele tem de sobra para ocupar qualquer função na prefeitura. Depois, pedir uma atenção especial na Avenida Rebouças. A situação lá não está boa. Parte do asfalto está afundando e poderá piorar caso uma providência não seja tomada. Sabemos que este problema foi herdado há 21 dias pela atual administração. Mas o que dá para fazer? É o Paulinho que está fazendo essa pergunta, Júnior. Avenida Rebouças ali. Tá, nós já constatamos. É assim, olha, praticamente nós sabemos da maioria das necessidades nossas. Tem a Avenida Rebouças, tem lá em frente a fábrica de Jusemar, tem ali na descida, ali do córrego de Brito, no escorrega. Olha, problema nós temos bastante. Volto a repetir, dentro, né, do que eu posso gastar, do que eu posso fazer, nós vamos atender os essenciais. Emergenciais é para segundo plano. Existe a emergência? Existe. Mas existe o essenciais. Se você não fizer aquilo desmorona e cai. Então, milagre eu não vou poder fazer. Mas você pode ter certeza que a gente está atento a toda a informação que chega, a gente anota, não só eu, como os demais colegas lá do departamento. A ordem lá é que cada um ande com a sua cadernetinha. Pessoa reclamou, anota, coloca o nome da rua, em frente de qual número, para que dentro das nossas possibilidades nós vamos tomar providência sim. Anota mais um então, Júnior. Lá no Distrito Industrial, Dr. Vetter, não recolhe o lixo. Poderia vir para nós e por isso tem que ser levado no lixão, né? O Ademir que tá fazendo essa pergunta. Lá no Distrito Industrial, Dr. Vetter, não tem recolhimento de lixo aqui, de acordo com ele. Poderia vir para nós? Pois é, é eu acho que eles mesmos têm que levar no lixão. Não, pois é de se estranhar isso, porque faz coleta de lixo até na zona rural. Inclusive no Santa Cruz da Prata e na zona rural. Então, eu vou verificar isso aí, o porquê que não está acontecendo. Se é que não está acontecendo, por que não? Agora, lembrando, foi bom você tocar na questão do lixo. O que está acontecendo? Outro dia, parece que já chegou até o seu conhecimento aí, que os coletores de lixo, ao fazer a redução, o que, que é a redução? O caminhão não passa em zigue-zague nas ruas, não. Vamos deixar bem claro isso. Por dois motivos. Um, para agilizar a coleta, e segundo, para custo também, que ele vai andar em linha reta, a gente vai diminuir o custo do veículo. Tá. Essa redução, eles pegam o lixo e colocam na esquina. O pessoal, o coletor passa na frente e depois vem o caminhão recolhendo, fazendo esse recolhimento desse lixo. Aí reclamaram aí que o pessoal pega de qualquer jeito, o saco rasga, esparrama na rua. Não é bem assim, não. Por quê? Porque eu já presenciei várias vezes, não foi nenhuma nem duas, eu andando com a minha cachorra bexiga lá, nos quarteirões lá de baixo, o pessoal, às vezes é os cães que realmente estraçalha o saco de lixo e esparrama. Mas não é só os cães também, não. É o pessoal que vai fazer a coleta das latinhas. Então, eles abrem realmente, rasgam mesmo. Isso eu já presenciei. Rasgam o saco, viram o saco e escolhe ali o que eles querem pegar, depois larga lá do mesmo jeito. Então, isso aí nós vamos tomar uma providência, seja ela qual for, né? Mas tem que tomar. Já que você está falando em tomar a providência e falou da questão do lixo, e o lixo, recolhimento do lixo na parte alta da cidade? O pessoal sempre reclama que é feito só 3 vezes por semana. Tem algum planejamento para melhorar isso, para fazer todos os dias, Júnior? Olha, a bem da verdade é o seguinte: com esse número reduzido que eu tenho de pessoal, nós temos 3 caminhões de lixo. Tivemos que fazer um reparo, reclamar aí, já no início da administração, reclamaram, mas no dia 2 um caminhão teve problema. No outro dia o outro caminhão teve problema, tá bom, mas nós vamos redimensionar essa coleta, mas antes disso, eu já também sentei com o Natal para ver a possibilidade de fazer um estudo para que a gente terceirize o lixo, porque demanda motorista, demanda o coletor e demanda o veículo. Então, se for viável, nós vamos terceirizar o lixo, e nós temos um problema com o lixão que já está no limite. Então, é assim, eu estou com um problema com o lixão, estou com um problema sério com o cemitério, tá? Sim. E uma das próximas perguntas que estão aqui, não sei então, se vamos lá, vou até te adiantar. Mas por favor, pode responder. O cemitério nosso estava imundo, para não falar que estava sujo, estava imundo. Todo mundo está vendo aí, está imundo, tá não sei o quê. Não vou falar que é culpa da administração anterior, não. Está sujo o cemitério, tá. Nós temos 5 funcionários, servidores, não é funcionários, são servidores lá no cemitério. E eu já estive em Monte Santo de Minas, conhecendo o cemitério lá, que é maior que o nosso. Lá é tudo gramado, em roda dos túmulos. E o pessoal faz lá o aparo das gramas lá, muito limpo, muito bacana o cemitério lá. Por isso que eu estou te falando, eu não tenho vaidade nenhuma e vou buscar onde eu tiver realmente condições de ir e verificar e trazer essas informações, a melhoria para a cidade, eu vou copiar sim, sem dúvida nenhuma. E já comecei a tomar providência no cemitério. Primeiro, entulhos dentro do cemitério. O pessoal que visita o cemitério periodicamente deve presenciar lá um mato, o pessoal jogou lá um herbicida lá, mas não fez a capina desse mato. Tem que capinar, sim. O cemitério não pode ficar naquelas condições, não. Outra, resto de material para todo lado. Material de construção. Material de construção. Então fica lá pedaço de tijolo. Eu achei até pedaço de telha lá, falou, mas telha não tem cemitério dedelhado, caramba. Aquela capela estava cheia de resto de coisa, guardando material lá. Então, nós começamos uma limpeza lá, foi obrigado a parar um pouco pela chuva e o outro porque nós estamos fazendo várias adequações dentro da prefeitura. Até porque, por exemplo, o departamento hoje de obras não funciona dentro da prefeitura, ele funciona lá no centro administrativo. Aí tivemos que mudar o centro administrativo, o meio ambiente já está lá dentro do centro administrativo. O PROCON já passou para lá e nós estamos fazendo essa mudança. Quem faz a mudança? Departamento do Júnior. Então eu tenho que deslocar o pessoal, mas nós vamos limpar o cemitério se Deus quiser. E aquele pessoal também que ficava lá em Roda, nós já estamos coibindo. Outro dia falaram assim: ah, o Júnior mandou fechar, colocar cadeado nos portões do banheiro do cemitério. Mandei sim, mandei. E confirmo aqui para a população. Por quê? Porque o usuário mesmo que vai lá visitar o cemitério, seja para fazer as suas orações, não tinha condição de usar o banheiro, porque os banheiros estão imundos, estão sujos. Por quê? O pessoal que fica ali na praça, ociosos ali, fazem anarquia lá dentro. Então, mandei colocar realmente chave, nós vamos reformá-los, né? Para que realmente a população que vai usar o cemitério, que aquilo lá, aqueles dois banheiros, não é banheiro público, não, é banheiro, está dentro do cemitério, é banheiro para uso do pessoal que está fazendo uso do cemitério, seja, né, visitar então, os mortos, ou, né? Isso, exatamente. Antônio Cláudio, pergunta pro Júnior qual foi o critério para a escolha dos integrantes da equipe dele. É o Leandro Cebolinha que mandou essa para você, Júnior. Uai, tá bem. Eu já encontrei os lá, né? Com exceção do Thiago, né? Que é o engenheiro que entrou comigo lá. Ah, e outra coisa, além do Thiago, da Flávia e do Álvaro, eu tenho também lá a Nelsa, né? Que tem uma função de secretária, e a Cláudia. São ótimos. Assim, todos que estão lá comigo, e tem duas estagiárias que estão de férias. Essas ainda não tive contato direto com elas, não. Isso na parte administrativa. Fora o pessoal, eu vou citar nome aqui, que são 60 e poucos, né? Pessoal que trabalha na coleta de lixo, os motoristas, os dois operadores de máquina, os guardas. Seria meio extenso a lista aqui para a gente falar em. Mais uma aqui, Júnior Ed. Boa tarde, Antônio Cláudio. Pergunte ao Júnior sobre as ruas no bairro residencial Varanda do Peixe. As ruas estão afundando. E sobre a futura praça que será feita lá. Há algum plano de ação para isso? Obrigado, é o Edson Pelaquim quem está mandando essa pergunta para você, Júnior. Residencial Varanda do Peixe. Tá, bom. Esse eu vou ser sincero para vocês, que não chegou ao meu conhecimento. Nesses 21 dias não chegou ao meu conhecimento, não. Estou anotando aqui para me fazer uma verificação in loco e pessoalmente, junto, né, com um dos encarregados, para verificar quais são os reais problemas que existem lá. Sobre a praça? Sobre a praça, já existe a praça, eu não sei te falar, porque eu não conheço esse local lá, eu vou verificar. Então, quanto às praças, é o seguinte, o que tem de projeto que eu tenho que apresentar até dia 20 de fevereiro é sobre a revitalização da Praça da Bíblia. Isso nós temos que fazer um projeto correndo, que nós ficamos sabendo agora. Nós tivemos, olha, nesse curto espaço de tempo, eu já estive duas vezes na MOG, uma vez na Secretaria de Obras em Guaxupé, tive uma vez lá na Caixa Econômica em Posto de Caldas para rever esses prazos desses convênios, e já estive em Monte Santo, nesse curto espaço de tempo. Assim, eu sempre falo que a mudança de administração, você tem 100 dias para você tomar conhecimento para depois tomar as atitudes. Isso é para tomar conhecimento. Nós já estamos tomando conhecimento e algumas atitudes. Então, eu acredito que, graças a Deus, né? Primeiro Deus, que está nos iluminando, e nosso Senhor Aparecido, que eu não posso deixar de falar nela nunca. Júnior, ó, bairro 25 de dezembro, também está cheio de buraco, piorando cada vez mais. Deixa eu ver mais aqui. Não existe a praça. Foi informado, o Edson aqui voltou com a informação. Não existe a praça. Foi informado aos compradores dos terrenos que em um certo local haveria uma praça. No 25? Lá na Varanda do Peixe, no residencial Varanda do Peixe. Tá. Né? Depois você já deixa anotado. Pois aí, então. É o seguinte: olha, todo loteamento tem um equipamento público. Quando faz o loteamento, é obrigado ao loteador deixar áreas para equipamento público. O que é equipamento público? São praças, são escolas, unidade de saúde e assim por diante. As ruas, né? Claro que as vias é obrigado a ter também. Então, eu vou verificar nesse loteamento aí como foi aprovado, e com certeza é aquela história. Eu cataloguei em torno de 22 praças entre as grandes e as pequenas. Com certeza essa aí deve estar a ser projetada. A gente vai verificar. O urbanismo é por nossa conta. Parabéns, Júnior, você é mais que competente, ou melhor, toda vez que faz bem feito. Sou a prova disso pelo escritório do seu filho, Andréia, que está mandando parabéns pela caminhada. O Vanilson da VF Locações, abraço para o Júnior aí, ele está de parabéns. Caboclo 100%, está dizendo ele aqui. Obrigado, Vanilson, obrigado, Andréia. A prefeitura vai resolver o problema na rede de esgoto e veio resolver o problema na rede de esgoto e deixou assim. A Pátio Rodrigues está mandando uma foto aqui também, Júnior. Não sei se ela colocou o endereço aqui, Alfredo de Carvalho. Alfredo de Carvalho, altura de que número? Bom, ela não colocou o número aqui, mas por favor, Paty, envia o número aqui pra gente, tá? Na altura de qual número aqui? Aqui é muito movimentado, os carros ficam desviando, fora os que passam em alta velocidade. Será que tem como arrumar? Tá perguntando ela. Pois é, é a mesma situação minha lá da minha rua, em frente à minha no fundo do Centro Cultural. Pois é, aí eu te faço essa pergunta. Se eu tiver 10 quilos de massa asfáltica, eu conserto a minha ou conserto a dela? Se eu consertar a minha, vai falar, consertou a minha, a dele e não consertou a do outro. Se eu consertar a do outro, vou mandar em frente à casa dele e então. E foi a prefeitura que abriu até. Alfredo de Carvalho, 298, para você 298. Anotar aí, Júnior. Bom dia a toda a equipe da Pássaro da Ilha, a todos os ouvintes. Quero dar nessa oportunidade parabenizar aí o amigo Júnior Queiroz pelo seu trabalho prestado como secretário de obras na prefeitura, que em apenas 20 dias de sua atuação já é visível o resultado do seu trabalho, que está mudando a cara das ruas, das praças, dos córregos de nossa cidade, e em breve tenho certeza que a mudança abrangerá todo o município. Parabéns, Júnior, e continue assim como está sendo hoje, como sempre foi, um homem honesto, justo, íntegro, prestativo. Te desejo muita sorte nessa nova jornada de sua vida, que é cheia de grandes desafios. Um forte abraço do amigo Gilmar Marangoni. Pô, obrigadão. Tá mandando esse abraço aqui. O doutor Érico Queiroz Neto. Antônio Cláudio, informe para a população quem era o diretor do departamento da administração passada e se ele era engenheiro. Não era, apesar que, olha, a coisa mais difícil durante os 8 anos de programa foi trazer o diretor do departamento de obras aqui no meu programa, até porque realmente confesso que durante uma boa parte do tempo eu nem sabia quem era o diretor do departamento de obras. Mas como seu próprio pai disse, é da agora para frente, né? De agora para frente, vamos pensar para frente. Sem dúvida. Eu vou responder sempre do dia 1º de janeiro, que eu já estava de prontidão já. 2017 para frente, administração anterior, eu não vou comentar, com toda certeza. Gostaria de saber se existe algum projeto pela atual administração para com o residencial JR, referente a uma área verde que se destina a uma praça. Você sabe sobre isso, Júnior? Onde é? JR? JR. Anote aí, por favor. A Magda da Silva está te parabenizando, viu? E o Toninho Pincel de Ouro está te parabenizando. E sobre o Centro Cultural. Vai acabar a reforma do que falta esse ano ou não? Pois é, o Toninho, ele é um, assim, eu não digo visionário, mas desde o início da reforma ele vinha me alertando, não era afeto a minha, apesar de eu trabalhar na prefeitura, ele vinha me alertando que há muito tempo atrás, mais de 2 anos atrás, ele falava para mim, Júnior, estão reformando o Centro Cultural, se não cortar aquela árvore lateral do Centro Cultural, aquilo vai inundar o Centro Cultural, a parte de cima. E com certeza, toda vez que colocou o forro lá, realmente chovia, caía lá. Tem uma sibipiruna muito grande na casa da dona Bebete. E cai, as folhas entopem a calha. Isso aí é um problema crônico. Tá. Na realidade é o seguinte, já conversei com a Maria Célia, ela já me autorizou a fazer o corte, desde que esse corte seja de uma forma cautelosa, para que não estrague o jardim dela e muito menos a construção que tem lá. Já falei com a Amanda, que é a técnica em segurança do trabalho, falei já com a Nádia, que é da área do meio ambiente. Tá. Nós temos que montar de 2 a 3 colunas de andames, para que vá se cortando essa árvore, que é a árvore de grande porte, vai se cortando essa árvore e retirando os galhos paulatinamente, para que realmente não danifique a casa vizinha ao centro, que é a casa que contém essa árvore. Já está sendo providenciado na licitação o aluguel desse andame, porque a prefeitura, por incrível que pareça, não tem andame. Não tem andame. Tá. Então, nós vamos providenciar isso aí, e tão logo eu consiga legalmente esse andame, né, alugado, a gente vai fazer esse corte dessa árvore, porque exatamente essa árvore que realmente o Toninho tinha sempre razão. Há 2 anos e meio atrás, ele sempre falava pra mim: João, não adianta eles reformarem lá se não fizer. E cai mesmo, cai assim de cascata lá dentro e danifica pra... realmente. É, mais uma pergunta aqui: como vai fazer com os moradores do NH, deve ser Novo Horizonte, que colocam lixo na margem do córrego do Brito? Pois é. Tá mandando aqui as fotos então, aqui também, Júnior. Já falei com o Luciano. Foi colocado umas manilhas que o pessoal colocava lá um saco de lixo para fazer essa coleta. Tá na foto aqui. Essas manilhas vão ser retiradas. Por quê? Porque o pessoal não está obedecendo a colocação no saco. E também lá não é. A manilha não é coletora de lixo, recepção de lixo. Já faz coleta de lixo ali. Eu não sei porque que o pessoal põe justamente na margem do Córrego do Brito. Ele, inclusive, completou aqui, sabendo que o caminhão passa em todas as ruas, né? Sim, exatamente. Ele tá dizendo aqui. Então, peraí, Córrego do Brito. Tem que dar uma olhadinha nisso também, viu, Júnior? Não, isso aí eu já vi. O que vai ter que fazer é o seguinte: a população, primeiro, tem que se conscientizar que deverá ser feito a coleta do lixo seletivo. Por quê? Na reunião que nós tivemos na quinta-feira, eu já fiz uma reunião com o pessoal da coleta de lixo. Uma das coisas, já adiantei, foi aquilo que eles já pegam o lixo totalmente rasgado, esparramado, e mesmo assim ainda faz uma pré-coleta, porque às vezes não tem jeito de ficar varrendo para colocar no caminhão, impossível. Que é o que o pessoal vai catar latinha ou coisa parecida assim. Agora, uma coisa muito interessante que eles falaram lá é que nós vamos tomar uma providência também. O pessoal quebra um vidraço, um vidro, eles colocam junto com lixo, tem que ser separado. Por quê? Porque já houve vários casos de acidente com os catadores de lixo. Perigo, né? E eles colocam por baixo, às vezes, colocam pedaço de madeira, colocam, às vezes, até resto de entulho dentro do saco da coleta do lixo, e que danifica os caminhões. Normalmente, o que que acontece? Eu já tive ciência de que as mangueiras do hidráulico rebentam muito. Por que que elas rebentam muito? Por conta de que, ou colocando madeira, ou às vezes até resto de construção, ela trava. E o hidráulico, aí ele arrebenta as correias, porque as mangueiras, porque ele faz força e não anda, aí arrebenta a mangueira. Então nós vamos tomar essa providência também para verificar. Tem que fazer um trabalho de conscientização então, né, Júnior? Primeiramente. O Jardim dos Ipês também, pelo amor de Deus, tá pedindo para você verificar aqui. A Fátima Dias, que trabalha na igreja, ela e a Cláudia estão te parabenizando. Parabeniza o meu amigo Júnior pelo seu trabalho que já vem realizando em nosso município. Sei o quanto ele ama, né, o município, no departamento de obras, pelo trabalho que realizou no PROCON, que ele continue sendo essa pessoa honesta e humana que sempre foi, de seu amigo Eric, da igreja. Quem que é esse Eric da igreja? É o Dom Eric, eu brinco com ele que é o Dom Eric, é o bispo. O Alcides Miguel disse que na rua Aristides Vilas Boas tem um terreno sem passeio, o povo joga entulho lá. Aí o pessoal da limpeza passa e não pega, porque está em cima do lugar que era para ter um passeio. O que pode ser feito sobre isso, Júnior? O Jardim dos Ipês, o que é o trato? O Jardim dos Ipês está pedindo, pelo amor de Deus, para você dar uma olhada lá, porque a situação está complicada lá para eles. Do Alcides Miguel aqui, ele reclama da rua Aristides Vilas Boas, que tem um terreno. Tem um número? Não tem um número. Por favor, a gente pede para ligar então de novo aí, viu, Alcides? Deixa com o Sandro aí. O povo joga entulho lá e aí o pessoal da limpeza passa e não pega porque está em cima do lugar que era para ter um passeio. Que pode ser feito? Pedir pro pessoal passar e recolher, né, Júnior? Pois é. Bom, tudo que eu tô marcando aqui, vocês podem ter certeza que na segunda, ainda que eu já tenha alguns compromissos na segunda, com reuniões e tudo mais, mas eu vou passar pessoalmente todos esses casos aqui, vou passar pessoalmente com alguém, né, dos encarregados, para que a gente verifique cada caso aqui, com certeza. Bom dia, Antônio Cláudio. Boa tarde já, né, o Marcelo. O Marcelo faz a seguinte pergunta. Deus parabéns, o Júnior Marcelo do Rosas Reis. Por falar em urbanismo, será que nessa gestão as calçadas públicas de nossa cidade serão desobstruídas? Pois é. Olha, se depende de mim, você pode ter certeza disso. Primeiro, como é que é feita a calçada hoje em Guaranésia? Não é para o transeunte, não, é para o veículo. Se você andar na área nossa urbana aqui do município, eu não vou te falar que é 100%, que aí eu estaria exagerando. mas com toda certeza, sem um levantamento, 80% das calçadas, dos quarteirões, você não consegue andar com cadeirante. Por quê? Porque eles dão preferência para a rampa para os veículos entrarem nas suas residências, nas suas garagens, do que para o transeunte. Existe calçado aqui com degraus, existe calçados aqui com escadas, nem é um degrau só não, dois, três, às vezes até quatro degraus. E o pessoal às vezes faz até um certo murinho de arrimo para a água do vizinho não chegar na calçada dele. Aí a pessoa tem que atravessar na via pública, na rua, para depois voltar a calçada. Nós vamos ver a legalidade disso até para que a pessoa refaça a sua calçada. E fazer calçada, como nós já dissemos anteriormente, é obrigado pela lei orgânica do município. Tanto a calçada como o muro. Tá? Em Guaxupé, o que eles fizeram? Na época, isso era já lá no Dr. Heber atrás, nós conversávamos frequentemente. O que ele exigia? Que fizesse o passeio e pelo menos dois blocos, 40 centímetros de altura, o muro. Não obrigava a fazer um muro de 1,80 metros, não. Fazia 1,40 metros para que a água, a sujeira, não escorresse para a calçada. Então, eu vou analisar realmente a legislação nossa aqui, a regulamentação, e depois, olha, gente, não é infelizmente, não. Felizmente, nós vamos tomar uma atitude. Isso é felizmente, porque tem até a lei da acessibilidade. Então, a pessoa tem que realmente... nós vivemos em comunidade. O direito nosso termina quando começa do outro. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí é regra. Então nós vamos exigir. Júnior, tem mais aqui pedindo para você olhar também. O bairro 25 de dezembro está sem condições de andar na rua. Essa outra ouvinte aqui é a última de hoje, gente, porque não dá mais tempo, a gente já estourou o tempo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Júnior, minha pergunta sobre a rua Brazácaro. Abriram dois buracos aqui, quase na frente de casa. Rua Brazácaro, Júnior. Acho que você lembra, fiz essa pergunta para o vereador Juninho na semana passada. E foi mesmo a prefeitura que abriu esses buracos. Aí o Júnior, como vai ficar? Vocês vão vir aqui e tapar esses buracos para nós? Porque esse calçamento nós pagamos para fazer. E a prefeitura vem, abre a valeta e deixa. Isso está nos prejudicando e muito. Pois é, eu volto a repetir. Comigo aconteceu a mesma coisa. Então, nós estamos verificando a questão, né, se é asfalto. A gente vai adquirir a massa asfáltica. Se for lajota, nós temos uma quantidade de lajota já, aí poderia ter ser feito já de imediato. E se for calçamento de paralelepípedo, olha, lembrando o paralelepípedo, o pessoal vai me cobrar muito. Você vai tirar o paralelepípedo da praça? Quem sabe? Não, deixa bem claro: o pessoal sobe ali, principalmente a Rua da Vars, ali, vamos admitir, que é onde eu passo quase com frequência, e o pessoal fala, mas não pode tirar esse paralelepípedo, isso aí é coisa de patrimônio histórico e tal. Eu quero ver quem que vai pagar a conta de manter esse paralelepípedo lá. Primeiro, tá quase que é uma vergonha ou impossível passar na Rua da Várzea ali, com os carros. Tá totalmente irregular, foi serviços, né, feitos aí e não foram reparados direito anteriormente, não sei desde quando isso, mas e segundo, a capina desse troço. Quem que vai pagar a conta? Eu não tenho dinheiro para isso, meu departamento, eu tenho que conservar? Tenho que conservar, mas eu não tenho dinheiro para ficar fazendo capina. Nós não podemos passar o handap. Eu fiz uma reunião outro dia também, não sei se foi quinta ou sexta, eu tenho marcado, não, mas me foge tanta reunião, tanta coisa que às vezes me foge a data. Bom, a questão é a seguinte: para passar herbicida, tem que ser um herbicida que é aprovado pelo meio ambiente. Eu não posso tacar um Roundup, um Tordo, alguma coisa parecida assim, porque, claro, que vai para o rio e danifica o rio, também não é essa a minha intenção. E o herbicida que está sendo usado anteriormente, ele não está sendo condizente para realmente acabar com o mato. Tá? Aí vai capinar, mas quem que vai pagar essa capina? Porque você imagina capinar paralelepípedo, vai tempo aí e tal. Então eu quero saber se realmente o patrimônio histórico vai arcar com essa despesa. Porque eu tenho que cuidar, sim, mas eu tenho que ter orçamento para isso. E do meu orçamento não tem como sair. Por exemplo, eu tenho que tapar o buraco em detrimento de fazer a capina. Isso nós vamos ter que chegar no denominador. E a Câmara me espere lá em agosto, que em agosto eu vou brigar pelo orçamento do departamento, com General, certeza. A Vi Boturi, né, a família Boturi lá, tá mandando um abraço para você, um exemplo de profissional e pessoal a ser seguido, um grande exemplo. É, quem mais está mandando abraços aqui? Bom dia, Antônio Cláudio, mande abraços aí pro Júnior. É, o Jailson, está falando aqui de placas de sinalização lá na 25 de dezembro, se será solucionado. Gente, infelizmente tem muita gente mandando mensagem, mas o tempo já está estourado aqui. A gente tem outros convidados aqui para receber. O Donizete Batista, essa aqui é a última mesmo, Júnior, e é algo que me preocupa. O Donizete Batista da Coab, ele disse que passaram da vigilância sanitária, né, falando para colocar os entulhos na rua, que iam passar na quarta-feira para recolher esses entulhos. Ele colocou na terça-feira e até hoje não passaram. Não, olha aí, entulho não, limpeza. Limpeza. Vamos deixar bem claro que entulho é uma coisa. Não sei agora, é, às vezes o pessoal confunde entulho com limpeza, mas vamos deixar bem claro. O que que é entulho? Entulho é resto de construção, tá? Demolição de construção. Tudo que se refere a construção e reforma é entulho. Entulho e vai pra caçamba. É. Limpeza é limpeza de quintal. É o mato, é lá, sei lá, tem lá. Mas vamos imaginar vaso, que tal, seja aqui um vaso, uma geladeira que ele colocou lá na rua. E aí, João? Tá. Até aí nós entendemos muito. Se bem que deveria, esse tipo de geladeira, essas coisas, a pessoa deveria descartar por si mesmo. Mas tudo bem, mas não é resto de construção. Aí seria realmente entulho. Tá. Isso nós vamos retirar a limpeza. A limpeza vocês vão nós vamos retirar. Explico bem também. É porque não dá, é tanta coisa que não dá tempo de a gente mexer. Tem que fazer outro programa. Eu fiz um programa só com o Júnior. Eu fiz um checklist aqui, nem tirei ele para fora, porque eu sei que não vai dar tempo da gente. O que nós já conversamos dentro do departamento? Na nossa reunião lá, nós decidimos, né? Eu falo eu, mas é nós, que nós vamos seguir rigorosamente a programação que tem a vigilância sanitária. A vigilância sanitária dividiu a cidade em 8 setores. E nós vamos tentar fazer realmente valer esses setores. Para não ficar, nós limpamos ali, estão para lá, tá, não sei o quê. Ainda não teve condição mesmo, porque eu estou sem um maquinista e um maquinista estava licenciado. Então, mas a programação é a seguinte: a hora que a vigilância sanitária está no setor 1, nós provavelmente estaremos. Para isso nós vamos fazer uma notificação no rádio, vamos colocar uma motinha na rua avisando, olha. E assim, agora a população vai ter que entender o seguinte: a maioria das pessoas me conhece. Nós vamos ser rigorosos. Colocou fora desses dias que nós vamos determinar, vai ser multado mesmo. Para que realmente nós tenhamos condições de coletar esses lixos de uma forma organizada, porque não adianta, se a pessoa lá no 25 coloca a limpeza dela e o outro lá em frente, o Sena, frente à fábrica do Peroco, por exemplo, que é minha área ali e tal, o caminhão não vai deslocar de uma área para outra para fazer. Tem o custo e tem também a diversidade das coletas. Então nós vamos seguir religiosamente uma programação. Um calendário. Exatamente. E dentro daquele calendário, tanto o pessoal vai ter que fazer valer esse calendário, como nós também, da administração, com certeza. Joaquim Ribeiro está te parabenizando e disse que está à disposição aí para ajudar no que for preciso. Júnior, muito obrigado aí pela sua participação. Só fazer um adendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só durante o programa, 16 reivindicações. Eu trouxe a pasta, não vou te mostrar, não. Tem muitos outros. Mas tem 105 nesse período. Vai ter muito trabalho pela frente, Se Deus quiser, eu fico à disposição. Todo assunto que você quiser discutir, a gente vai sempre estar à disposição, viu? Para tentar solucionar e com certeza. E eu peço o seguinte: a população é sempre das suas orações, seja católica ou de outro, né, religião, mas sempre lembre do Júnior, né? Não só do Júnior, do departamento do Júnior, que realmente Deus nos dê força para que realmente a gente consiga. Eu agradeço aqui de coração, Luci, porque eu tenho ficado 12, 13 horas por conta do departamento. Às vezes ela me puxa a orelha, mas eu sei que ela tem uma certa paciência. O meu filho, o Érico, né, que quando eu tenho dúvidas quanto à questão de jurídica, aí eu me aconselho com ele, até para ver as providências que eu posso tomar nesse sentido. Ele está sempre disponível, mesmo porque ele é da área, né? E meu netinho também, que Estou com uma certa distância porque não podemos nem conversar direito, porque não faço hora de almoço e chego muito tarde em casa. Então tá nem complicado. Tempo. Mas agradeço minha família, com certeza. E o Toninho, um abraço e vou tomar conta do Centro Cultural para ir para deixar. Valeu, Júnior. Obrigado pela sua participação. Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos já já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.